2000 e pá, daquele jeito, moleque. K-A-R-O, pra finalizar L. Firme nos frontes de batalha. Seu jogo é louco. Nós viemos mais louco que o jogo. Ouvindo a ouvido, pode pá, que é nós, man. Eu tô me envolvido, bandido no jogo, batendo de frente sem medo. De volta na selva, pipoca aqui gela. De ouvido a ouvido, pode pá, que é nós, man. Envolvido bandido no jogo, batendo de frente sem medo. De volta na selva, pipoca aqui gela. Mais uma vez aqui estou, e pra muitos serem crítica, o mano que fala em prol do crime ou mal da polícia, que desafia a censura oculta de merda que ainda proclama a cultura que exalta a favela, que fala sempre de bandido, de tiro, de sangue, que tem um raciocínio exclusivo pra modo operante negativo, porque cito processos de extermínio, e quantas vezes ainda mal interpretado nos hinos. Mundo que vivo e o que vejo no fundo é o que escrevo desde Gênesis, Apocalipse, é só o começo do fim. Vai vendo aí, vocês não acreditavam nos tsunamis, terremotos do Haiti ou na Bíblia Sagrada. E se tem bala esfacelando o crânio de inocente, dificilmente vocês vão me ver no falso tão sorridente. Te entendo bem, e olha que a missão transcende no rap e ainda bota em xeque exclusão. Se cantar, escrever não tem sido necessário. Vi muitas vezes que o inimigo caminha ao lado, te oferece alguns dias de alegria, depois injeta ódio e tristeza pro resto da vida. De ouvido a ouvido, pode pá, que é nóis, man. Eu tô me envolvido bandido no jogo, batendo de frente sem medo. De volta na selva, pipoca aqui gela. De ouvido a ouvido, pode pá, que é nóis, man. Eu tô me envolvido bandido no jogo, batendo de frente sem medo. De volta na selva, pipoca aqui gela. Ninguém falou pra mim. Voltei com a alma mais escura que o próprio Nankin. Renasci e te digo, e olha que não foi fácil sobreviver em meio aos perigos do quadrilátero. Da solidão e não a flor, onde é raro o amor, onde o ódio faz morada aliado ao rancor. E só se for que mentindo eu te agrado, jogo fora as mais de 100 canções e muto a minha voz das rádios, da internet ou da onde posso ouvi-la. Componho os belos poemas sem a violência que incita. Segundo você, que diz que é ultrapassado, mas tem fura na mão do fior traçante no campo minado. E fica claro que pra nós seu mundo é outro. Enquanto tiver sangue no arco-íris, nós estamos no jogo. De ouvido a ouvido, pode pá, que é nóis, man. Eu tô me envolvido bandido no jogo, batendo de frente sem medo. De volta na selva, pipoca aqui gela. De ouvido a ouvido, pode pá, que é nóis, man. Envolvido bandido no jogo, batendo de frente sem medo. De volta na selva, pipoca aqui gela. Então aí é pesadão mesmo, o bagulho é nervoso. Do sul de Porto Alegre ao norte do Mato Grosso, periculoso. A nossa música é bomba sonora que educa, que retruca sempre de forma insólita. A cada crime cometido, a cada inocente baleada, a cada juiz corrompido, a cada presídio rebelado, tem uma